Está começando mais um episódio do Nintendo 3, diretamente da estação 64. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nintendo 3. Aqui é o Mario, e do meu lado esquerdo está o Jumon. Mais dois amigos. Quais são? Byleth e Byleth. Ah, entendi, pensei que você tinha comprado, mas provavelmente você vai comprar, né? Eu vou comprar, eu tenho que comprar todas de farinha, né? Do meu lado direito está o Lucas. Tomando um litrão de lágrimas. Por que, cara? O que foi agora? É muito choro por aí, como sempre. Ah, entendi. E diretamente do Japão está o Jefferson. Eu gastei em transporte o preço de um Switch Lite. Nossa, eu vou te falar, cara, trem bala é legal, mas, mano, é muito caro. Mais barato de Uber, hein? Acho que de Uber ia sair mais caro, porque primeiro ia ter que achar. E depois ele ia me cobrar o olho da cara e ia demorar. Anteontem, né? Eu decidi ver a minha família pela última vez. Nossa, que triste. Calma, calma. Antes deles irem embora de volta pro Brasil, né? Calma lá, gente. Isso. Eu saí do trabalho de manhã e decidi ver eles lá em Tóquio, né? Saí, tipo, varado, né? Isso custou meio carinho, né? Por um almoço e deixar eles no aeroporto. Mas eu achei que valia a pena. Eu achei que... fala assim, eu compro tanta porqueira, né? Então vamos gastar dinheiro, pelo menos, em ver a família mais pela última vez antes deles viajar. E eu fiquei feliz. Eu tô quebrado aqui. No cast eu vou falar um monte de porcaria porque eu não acompanhei nada. Ou porque eu tô muito cansado. Mas eu preferi priorizar um pouco a família. E aquela coisa, né? A gente só dá valor quando tá longe, né? Porque quando tava no Brasil, eu acho que era que nem todo mundo. Ver a família só no final de ano que tá bom. Não, mas ô Jefferson, conta aí. Você pegou trem-bala, não é? Eu peguei trem-bala. Mas não foi a primeira vez dele, né? Não foi? Não foi. Ah, mas eu queria saber da sensação de pegar trem-bala. A sensação de pegar trem-bala é só legal quando você tá cagando, que você tá cagando a 300 por hora. É o cocô mais rápido terrestre que você pode fazer, acho que, no coisa, né? Mas a sensação ruim foi na volta, que eu quase tive que ficar de pé na volta, porque não tinha assento. Nossa, isso existe? Existe, você pode ter que ficar, não ter assento, mas eu sentei e de um lado tinha um cara, sei lá, tirando caca de nariz do lado, do meu lado, assistindo sumô, e do outro lado um cara, sei lá, comendo uns bagulho de vegetal muito fedido. Foi... eu paguei caro e tava sofrendo. Mas... É quanto tempo de viagem? É 1h30. Nossa, é até bastante pra ficar assim. Você quase foi de pé no trem-bala, é isso? Isso, você tem assentos reservados e assentos não reservados. Imagina se ele dá aquela paradinha aqui no metrô aqui de São Paulo, às vezes, sai voando pra frente, cara. Não pode, vai começar e não pode. Não, o Jefferson se desintegra se isso acontecer. vira uma mancha na parede imediatamente. eu espero que isso não aconteça. Mas sim, Lucas, se não tiver espaço, você tem que ficar de pé. Nossa, eu não tinha noção, eu achava que era sempre regrado ter todo mundo sentado. Não é, mano? Imagina você ficar 1h30, 300 por hora, velho. Mano, acho que eu não ia precisar ir no banheiro, eu ia me cagar ali mesmo, velho. Mas como é, sendo totalmente ignorante, como que é a visão por fora do trem, assim? Dá pra ver, é borrão? Ou é só um trem muito rápido? É só muito rápido, normal. Ah, a 300 por hora, mano, é o triplo do que o trem da CPTM anda aqui. Não, com certeza é mais que o triplo. Mas é normal. Não tem nada de emocionante. Ah, Jefferson, conta uma historinha mais legal, então. Fala que ele se transformou no Megazord e o contra o Godzilla no caminho. Ou que assim. Você viu uma mancha na parede. De alguém que tava em pé. não sei. A história foi legal que eu comi, sei lá, num restaurante de espetinho, velho. E minha irmã deixou cair a faca com chocolate e sujou o All-Star da menina do lado. Pera, a menina? Que vocês não conheciam a sua irmã? Não, a minha irmã derrubou a faca com que ela tava brincando, aquela, sabe aquelas cachoeiras de chocolate? Não, aqui no Brasil... Não, você já viu, tem na Cacau Show isso aí. Tem na Cacau Show, mas tudo bem, a gente não pode nem tocar naquilo. Tá, aqui podia. Aí ela, sei lá, tava colocando marshmallow, bolinho, qualquer coisa. Aí ela tava lá brincando, enfiando chocolate a rodo, né? Aí ela tava, sei lá, ela passou alguma coisa na faca com chocolate. Aí ela derrubou a faca. No que ela derrubou a faca, a faca ela fez uma... ela lançou chocolate no All-Star da menina. A menina não viu. Mas eu falei, nossa, que legal, você sujou o tênis dela. Você podia ter virado pra menina e falado, oh, se cagou aí, ó. Ah, pior que eu podia, né? Porque ela fala japonês, eu não ia entender. Então. Se cagou aí, cagou aí, cagou, né? Plot twist da história é que isso foi dentro do trem bala também. Nessa última semana, foi lançado, pra gente já começar falando de Fire Emblem, Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore, que é o port do jogo de Wii U para o Switch do Tokyo Mirage Sessions. Antes de mais nada, só queria falar que, parabéns, Jefferson e Jamon, vocês conseguiram, tipo, o cast se tornou só Fire Emblem, assim. É um plano máquina velha que vocês têm desde, sei lá, 2016. Tem que aproveitar toda a oportunidade, mano. Tá bom. Aos pouquinhos os caras conseguiram. Não, o plano já é bem sucedido. A gente já criou nossa igrejinha aqui e a gente tá firme e forte. O Mario é aquela coisa, né? Tem que ter um contraponto assim só pra gente não ser acusado de manipular, né? Aí ele fala de Pokémon. Entendi. É. Eu só tô aqui pra balancear só o hype, só. Beleza. Fala aí do jogo que vocês já falaram já. Então, eu vim aqui falar de novo e eu pedi muito por essa pauta porque eu sinto que a gente não falou o suficiente dele. Depois da versão de Wii U, né? A gente, na época do Wii U, a gente comentou bastante dos personagens aparecendo e tudo, mas aí a gente teve esse remake, que foi esse port que foi anunciado no final do ano passado, a gente comentou um pouquinho aqui e ali, mas não falou, em geral, muita coisa, também porque não mudou tanta coisa assim. Mano, a gente tem um podcast só de Tokyo Mirage Sessions, cara. Mas ele não faz os ouvintes atuais ouvirem, assim, eu não sei, se ouviram, desculpa. Eu não tava presente na época, eu não escutei esse cast, eu não tenho noção muito, assim, do que é o Tokyo Mirage Sessions. Eu vi no máximo screenshots, um vídeo ou outro, e tô bem perdido. Então, finge que eu sou eu sou realmente um ignorante, não sei nada. Finge não, né? É. Tá, em resumo, o Tokyo Mirage Sessions, assim, é o crossover entre Fire Emblem e Shin Megami Tensei. Então, mais amplamente, ele é um crossover entre Fire Emblem e a Atlus em geral. E ele é popularmente conhecido como Subpersona. Porque o cast de personagens, eles são moleques, né? Eles são jovens. Só que nesse eles são jovens que estão entrando na indústria do entretenimento. E diferente de Persona, eu acho até uma mancada você comparar sempre com Persona, porque isso pode atrapalhar. Mas ele não tem um gameplay de dia a dia. Ele tem a dungeon, ele é um RPG por turnos, ele tem dungeon, tem um sistema de pontos fracos. Que eu quero falar um pouco depois, que eu acho muito bom esse sistema de passagem. E uma coisa, ele tem relacionamento, só que o relacionamento é assim. Ele existe, mas você vai completar ele, você vai maximizar todos os relacionamentos. O relacionamento mais serve como o momento pra você ter uma side quest de um personagem específico, da sua party. E alguns personagens à parte. Eu acho ele um jogo digníssimo. Assim, a história dele, você tem que entrar na cabeça que a história dele, ele puxou Fire Emblem. É uma história, os piores Fire Emblems em questão de história. É uma história bem simplista, é uma história feliz sobre pessoas na indústria pop japonesa, né? Então, tem um cara lá que ele tá se vestindo pra Tokusatsu, tem uma outra que quer ser uma atriz, tem outra idol, né? Tem mais de uma idol até. Pessoa que vai lá e fica apresentando show de variedades na televisão. Então, eles tentam focar nessa parte mais feliz, assim, alguns desafios que eles encontram. Mas ele, diferente de Shin Megami Tensei, ele nunca tenta puxar pro lado ruim das coisas, né? Então você não vai ver ninguém sendo abusado lá, uma ideia muito negativa da vida nisso aí. Ele é uma propaganda positiva da indústria pop japonesa. E ele tem ele tem músicas de pop japonês, né? Tem uns J-pop lá, tem vídeo mostrando. É um negócio bem legal, um negócio bem japonês. E ele é um pouco ali, ele é um Persona 4.5, porque ele foi feito entre Persona 4 e Persona 5. Né, ele acho que saiu um ou dois anos antes do Persona 5. Então é uma comparação meio chata, até se você for fazer com o remake, com o port de Persona 5 que vai sair no final no final de março pro PS4. É uma comparação meio chata, é uma comparação que você não dá pra fazer direito. Mas é um jogo muito bom. Ele é um jogo estranho. Ele começa, ele é anunciado e fala, nossa, faz sentido, Shin Megami com Fire Emblem. Aí depois a gente pensa que ele morreu, porque não tem notícias há anos. Aí depois ele renasce nessa forma esquisita, que É quando você pega o crossover, você tenta imaginar, sei lá, alguma coisa mais séria e você vê alguma coisa, sei lá, totalmente colorida, uma coisa bizarra. É tipo, como eu sou mais fã de Fire Emblem, quando eu vi eu falei, nossa, isso aqui não é pra mim. E realmente não era, mas quando eu joguei eu falei, nossa, isso aqui é maravilhoso. E olha que eu nem gosto de RPG e nem de tanta coisa colorida e feliz. Então, mas eu acho que nesse ponto ele é muito mais Persona do que um Shin Megami Tensei. Então, eu acho que ele pode ser um pouco mais Persona do Shin Megami Tensei, mas ele também não é muito Persona. Ele é uma coisa própria, entendeu? Porque justamente Persona, se você gosta do dia a dia, você não tem. Se você gosta de uma namorada, você não tem. Então, e também ele não tem o clima sério que o Persona tenta dar. Então, ele é completamente diferente. Ele é um crossover de influências, talvez, assim. Então, Jamon, essa é a minha crítica com o jogo no momento. Depois de ter jogado Persona 5, eu não consigo encarar um jogo desse tipo e ele não conseguir chegar ao que o Persona 5 é nesses quesitos sociais, né? De você ter uma vivência de um adolescente no Japão e ter a experiência de vida dele. Eu acho que o Persona 5, tipo, ele alcança isso com primor. Então, pra mim, jogar esse Shin Megami Tensei vs Fire Emblem agora, Tokyo Mirror's Sessions, depois de Persona 5, ou pelo menos depois de ter jogado Persona 5, é um retrocesso. Então, mas ele não quer ser o Persona 5. Ele não quer que você seja... O Itsuki, o personagem principal do Tokyo Mirror's Sessions é o Itsuki. É Itsuki Aoi. Ele tem um nome, ele tem... Assim, pode não ter a melhor das personalidades, porque ele é uma pessoa legal, ok, sem passado obscuro nem nada... Ele é um personagem, então ele não quer fazer você passar. Você tá vivendo aquela vida daqueles personagens que estão no showbiz. E a ideia é muito mais isso, é muito mais o showbiz do que o eu tô indo pra escola. Ele não vai pra escola. Você não tem... É por isso que eu falo, comparar com Persona é o jeito mais fácil, mas é um desserviço que você faz. Só que talvez, assim, aquela coisa, eu tô sentindo saudade de um Persona na minha vida. Tenta esse jogo. E o sistema, e assim, eu acho ele tem 40 horas, a versão de Wii U, né, a versão de Switch, ele é assim, pra quem jogou a versão de Wii U e não quer fazer uma reprisa, assim, falar, eu tô cansado, não sei se tem coisas a mais o suficiente. Eu acho que a resposta é não tem coisas a mais o suficiente pra você fazer um replay agora, só se você quiser. Aí essa versão tem loads mais rápido, então, comparando as horas, acho que eu demorei 40, 50 horas pra zerar a versão de Wii U, com loads mais demorados e algumas... Quality of Life, né? Algumas usabilidade que era pior. E, então eu acho que deve ser um pouco mais rápido. Só que o do Wii era melhor, porque tinha um gamepad. Aqui, eu gosto de ver. Você não tem a sensação do tablet na sua mão. Então eu acho que você perde um pouco a experiência. Ó, eu vou falar que eu comprei a versão de Switch só porque eu não preciso jogar com gamepad. Porque eu fico muito irritado em ter que ficar deitado com o gamepad na minha barriga. Aí você tá errado, João, mas tudo bem. Deixa eu entender uma coisa. Tá, não tem as coisas de Persona, o Mario falou que realmente não dá vontade de jogar, porque... Então, fiquei confuso agora. Eu quero um pouco de Persona, só que eu não quero, por exemplo, jogar o Persona 5 Royal. Sim. Será que esse jogo seria uma boa agora? Porque eu tô com vontade de... Se você não espera uma crítica social foda, eu acho que vale a pena você ver. Mas, assim, eu quero uma coisa feeling Persona. Tenta aí. Eu acho que vale a pena, porque assim, o jogo, pra mim, ele sustenta muito sendo o que ele tá tentando apresentar. Porque assim, você tá no mundo, no Tokyo Mirror's Sessions, você tá no mundo pós-Persona 3 e 4, que são dungeons feitas aleatórias. Esse aí, as dungeons são fixas, né, com o próprio puzzle, que é o que o Persona 5 faz também. Então você tem ali dungeons fixas. O sistema de batalha, eu acho melhor do que ele não sei se é melhor, mas eu acho ele divertido o suficiente do que Persona. Na verdade, eu gosto mais do sistema de Tokyo Mirror's Sessions do que de Persona. Então explica aí, só pra me convencer, vai. Quando você... ele tem o mesmo sistema de Persona e Shin Megami Tensei, que é o sistema de procurar pontos fracos, né? De acertar weak points. E ele mistura junto Fire Emblem. Então, além dos elementos bufo, que é gelo, age, que é fogo, que são os elementos de Shin Megami Tensei, ele mistura lança, espada, arco, e aí eles colocam essas coisas pra achar weak points dos adversários, e quando você atinge um weak point... Aí a sua party começa a entrar na batalha e dá golpes a mais. E você tem skills que falam isso. Tipo, tem uma skill passiva do personagem que ele fala: quando eu vejo um ataque de fogo, eu entro e dou um ataque de lança. Um outro personagem fala: quando eu vejo um ataque de lança, eu entro e dou um ataque de espada. Então isso, todos os personagens da sua party, eles têm um sistema que eles vão entrando e batendo. porque você liberou essas skills passivas. Então, quando você dá um golpe de Wick, aí você começa a ver um show de luzes, porque é um personagem vai, pula, dá uma porrada, o outro vem e faz, e todo mundo entrando e fazendo um golpe. Aí, quando você avança no jogo, que libera mais mecânica, aí você tem a opção de começar a fazer golpes especiais, que aí, no meio do golpe, o cara solta, faz música, e aí sai o golpe. É longo, assim, você se sente bem porque você tá liberando as coisas a partir das armas. Eu tô num sistema de equipamento que substitui demônios e personas. Você tem armas, e aí você libera as skills dessas armas nos seus personagens. Então você tá montando aquele seu personagem, então quando você faz isso, você tá se sentindo recompensado porque você montou aquele personagem. E é um monte de luz que você, agora no Switch, você pode pular. Então se você cansou de ver essas luzes, você pode deixar o jogo muito mais rápido. Ok, tá quase me convencendo. O que não é muito difícil, né, Lucas? A gente saiu hoje. Não, minha reputação tá tão ruim assim, cara. eu vou dar meu contraponto aqui, tá, Lucas? Eu acho que tudo depende do que você gostou de Persona 5. Me fala aí, você gostou do modo de batalha? Gostei, bastante. Tá, e das interações sociais, do ritmo de Persona 5 em questão de tempo que você tem pra fazer as coisas e da interação com os personagens? Gostei, mas depois de umas 60, 70 horas comecei a ficar de saco cheio. Eu só queria ver a história da galera em vez de ficar perdendo tempo. Sei lá, eu queria poder ler o negócio e não perder muito tempo. Ó, isso aí foi viés do Geomon, tá? Então compra, foda-se, compra a Toca Militar. Caralho, que é isso? Então, eu considero, então, aí nesse ponto, a comparação legal é com o Shimmer Tensei. Porque é um negócio que você tá focando muito mais no dungeon crawling do que na história, assim. A história existe, ela pode ser uma desculpa, mas o gameplay brilha. Eu acho que isso a Atlus faz muito bem e é isso que o Tokyo Mirage Sessions consegue apresentar. E o bom é que Tokyo Mirage Sessions, você não conhece Shin Megami Tensei, você não conhece Persona, você não conhece Fire Emblem, é um jogo que ele entra, porque ele tem referência, assim, você vê o Kron do Fire Emblem Awakening, você vê a Tarja do Fire Emblem Awakening, mas só que você não precisa saber quem eles são, não tem nenhuma necessidade, você vê aqui uma referência aqui, uma ali. Se você conhece é legal, se você perdeu não importa, é um jogo bom mesmo assim. Isso é maravilhoso, e o fato de ser 40 horas é melhor ainda, porque eu não tô afim de jogar jogo infinito. Lucas, eu vou te tirar dessa enrascada, dessa briguinha aqui. Falando do ponto de vista de alguém que não tá nem pra Persona, porque eu nunca joguei em Persona. Eu acho que esse jogo ele vale por si só, porque ele é um jogo diferente. É um RPG diferente e pelos combos, pela essa mecânica diferente... você se sente jogando alguma coisa especial, que não é pelos números, assim. Você nem precisa gostar de RPG, que é o meu caso, não gosto tanto assim de jogar RPG, mas você vê aquilo e fala, nossa, isso aqui é divertido. Então acho que se você perdeu esse jogo no Wii U, você tem que comprar. E se você jogou no Wii U, você não tem que comprar, porque eu também comprei, eu me arrependi, mas não me arrependi, porque eu tenho que falar no cast, então... É mais ou menos nesse sentido. É um show que vale a pena você ver uma vez na vida. Sim. E se você é otário, você pode comprar a segunda, a terceira e fazer a... Não, beleza. Eu fiz a compra online aqui, já tá chegando. Obrigado, gente, por me permitir nesse tempo a gente poder usar a palavra de Fire Emblem. Obrigado. Pior que vai ter mais agora. Vamos lá, então? Que vai ter mais. Eu vou colocar isso na edição. Eu não vou tirar isso. Depois de muito se especular sobre o novo personagem do Super Smash Bros, o quinto personagem do pack, do Fighter Pack, pelo menos do primeiro, né? A galera tava, sei lá, depois de Banjo, depois de Joker, depois de Hero do Dragon Quest, todo mundo tava se perguntando quem seria. E tudo tava indicando que seria o... Ai, meu Deus. Não fala que tu tava indicando que ia ser o Dante, que soltaram, acreditou nisso, mano. Não vem com essa que quando a gente gravou os podcasts, você falou, provavelmente vai ser o Dante. Claro que não, eu nunca falei do Dante. E pode ter o Dante, mas aquilo não indicava o Dante. Provavelmente vai ser o Dante. Tudo se indicava que ia ser o Dante. O 3, lá, o... No 3 você não... Ah, tá, fica dentro do McCartney. Nossa. Não, mano, então, é isso, é Rich... Disso, tipo, o cara tá se esforçando pra ver o Dante. E essa galera, eu já falo aqui, já, aproveitando já que a gente começou desse jeito. A galera que se decepcionou porque tava esperando o Dante, vocês são culpados disso, porque vocês, mano, vocês acharam que alguém de fora da Nintendo vai anunciar um negócio de Smash? Você tá maluco, você tá totalmente fora de padrão, sabe? A Microsoft nunca citou, nem citou o Banjo, sabe? E olha o tamanho da Microsoft, imagina um maluco da Capcom. Não, tudo bem, mas ainda tinha a questão de que a própria Capcom tava falando que ia ter novidades de Devil May Cry no dia 16, né? Enfim, tinha indícios. Não tinha indícios, pra gente boba tinha indícios. Cara, é conspiração. O Jamon tá se esforçando muito pra falar que não é também. Mas podia ser qualquer coisa, tá? Poderia. Dada a sequência de personagens de outras franquias, podia ser qualquer coisa. E vamos falar que o próprio Sakurai falou em algum momento que não haveriam mais personagens das franquias que estavam presentes no Smash, né? Não. O Red, ele falou que todos os personagens eram inéditos para o Smash. O problema é que essa leitura que você faz podia ser todos os personagens são de franquias que não tem no Smash, ou todos os personagens são novos pro Smash, que essa é a parte óbvia, porque todos, a gente já tinha todo mundo. Falar que o Sakurai cumpriu a palavra dele. Ele falou no começo da Direct assim, ó, vai surpreender vocês pra caramba, ninguém esperava. E realmente ninguém esperava. Nem os funcionários da Nintendo sabiam que o Baliaf ia entrar no Smash. E entrou, olha só, que maravilha. Eu quero fazer um contraponto aqui, que pra mim o Sakurai mentiu. Em qual parte? Quando ele falou que a Nintendo escolheu os personagens, não. Porque a gente tinha um padrão aqui, que os personagens do DLC Pack era third party. Aí o que a gente pensa? A Nintendo quer fazer amizades, quer fazer parcerias, quer trazer, sei lá, franquias de fora pra falar, isso aqui também é Nintendo. É nesse sentido. Mas o que dá pra ver, o padrão é, os personagens do DLC são os gostos do Sakurai. Sim, isso eu consigo concordar que ele mentiu, isso eu consigo falar. Isso ele mentiu só pros negros não encher o saco dele, mas isso é uma clara mentira. E tanto que a gente errou tanto é por causa disso, porque a gente se fixou em pensar que, se a Nintendo escolheu, se essa premissa é verdadeira, o Baliaf tinha que ser, a ordem do Baliaf, se a Nintendo escolhesse, não tinha que sair agora, tinha que sair perto de Treehouse. Sim. Então, se a Nintendo tivesse escolhido e escolhido a ordem também, isso aí tá tudo errado. Então, a Nintendo dá carta branca pro Sakurai. Eu não vou entrar aqui no mérito se ele merece ou não. Mas é claramente isso. Então, eu não me sinto mal por ter errado ou por não ter cogitado. E fica de passagem, assim, pra falar que ninguém, um maluco do Game Xplain acertou. Mas tudo bem. Mas é isso. A gente consegue discutir pelos argumentos que eles dão. E por isso a gente errou e eu não me sinto mal em ter errado. mas no previsão eu queria o Baliaf, hein? Eu acho que eu chutei, mas pro 6 DLCs. Você fez os dois, Baliaf, mas foi no geral. É porque realmente também eu não esperava que fosse agora. O padrão era realmente third party e fazer as amizades aí, que no Jeff comentou. Ninguém esperava. Eu esperava, sinceramente, um personagem agora da Bandai Namco, que não teve representação, falta Mi Costume. Olha o Jamon entrando aí. Qual Jamon? Não sei. Pode ser o Heihachi, pode ser o Lloyd do Teosoff, pode ser a Cosmos. Pode ser o Goku. O que eu mais acho é o Heihachi. Alguém de Tekken entrando. Mas eu acho mais o maior da Bandai Namco. Eu não sei porque vocês falam que o Heihachi é famoso do Tekken. Não é o Jin Kazama, gente. Não é possível. É porque, sei lá, o Heihachi ele aparece no crossover do PlayStation. Mas até aí o Raiden aparece ao invés do Snake. Eu não sei se o... Pode ser o Jin. O Jin, eu preferiria o Jin porque ele é mais... Sei lá, o Heihachi eu acho ele muito velho, sendo preconceituoso. Mas os dois têm roupa de Mi? O Heihachi tem, não tem? Teve o Heihachi teve roupa de Mi. O Jin acho que não. Então acho que a escolha seria pra ele, né? Já que ele já deu a roupa. Pode ser. Olha, o Jeff dando os motivos. Não, mas agora realmente falando assim do Baliaf, né? Eu achei muito legal o que eles fizeram com o personagem. Achei legal a cutscene lá, de uma cena do jogo importante, por sinal. Quando desceu as três armas, eu por um momento eu pensei, puta, vai virar um negócio Pokémon Trainer, será? Vai voltar eu jurava que ia aparecer quatro personagens naquela hora, eu ia falar, mano, não é possível fazer isso. Eu queria que fosse isso. É, sim, eu também queria, mas aí se um foi isso que a gente viu, porque, assim, o Baliaf, dependendo do ponto que você tá vendo da fanbase, Ou ele foi muito amado, ou ele foi muito odiado. Né? Se você pegar a galera do Smash, a galera tá triste, chorando, xingando. Se você pegar a galera que gosta de Fire Emblem, muitos estão felizes. É verdade. E aí, se você pegasse 4 personagens, fala assim, o Season Pack 5, na verdade, são 4 personagens de Fire Emblem. Mano, eu não sei se o planeta ia conseguir aguentar essa raiva. Não, não ia. Ia abrir um buraco no Japão. E eu vou falar, tem muita galera aí pegando esse hype de ódio aí só pra ganhar atenção e, pelo amor de Deus, hein? Mas é que eu entendo o fato de que não dá pra colocar os 4 personagens igual como é no... com Pokémon Trainer, assim, pelo menos pro pack. Tipo, teria que modificar muita coisa no jogo. Ia ser muito modelo, né? Pra mexer também. olha Pokémon dando dica. Então, é difícil. Não dá pra você colocar 3 comportamentos completamente diferentes, assim, no mesmo personagem. Eu só fico triste, cara, porque eu acho que o Byleth, ele é tão protagonista quanto os outros 3. Eu gostaria de jogar com o Edelgard. Então... Eu achei a saída boa. Ah, tá de fundo. Ela tá de fundo. E tem uma roupa da Byleth que é assim, eles pegaram cada um a roupa dos líderes de Tier House, então dá pra você tentar satisfazer ali. Ah, bela merda, né? Não é o que eu queria. Não, ficou da hora. Só ficou ruim a última skin que mudou a cor do cabelo, mas tudo bem. Mas o Byleth, eu acho que a saída que eles tiveram de representar os 3, a parte das armas, eu achei que ficou bom. Você tem um personagem com múltiplas armas, eles conseguiram colocar em um personagem só o que faltava de Fire Emblem, né? Então, eu acho até uma saída do Sakurai, tipo, talvez o Ultimate seja o último Smash dele, e ele agora, ele colocou muitos espadachins de Fire Emblem, colocou um dragão no Corrin, e colocou todas as armas que faltavam no Byleth. Então, ele meio que saiu conseguindo representar tudo de Fire Emblem. Ele só não colocou um Pegasus Knight. E conseguiu fazer uma piada ainda falando que tinha muito personagem com espada, né? A Sophie falando, né? Too many swords. Mano, isso é a Sophie's... É fenomenal, toda a construção que eles fizeram pra falar, ah, tem muito espadachim, pô, e o que você vai fazer o quê agora? Mas eu fiquei rindo demais, velho, Eu tô com o Mario, eu acho que o Sakurai, ele foi legal ele ter usado o Byleth, mas ele tinha que ir um passo mais à frente. Tinha que ser, depois que você atualizasse o jogo, sei lá, tivesse na versão que ele vai sair... Você dá boot no jogo e fala, você quer escolher quem? Aí você só escolhe um e você só pode ter um no seu save. Nossa! Pelo amor de Deus. Ah, não, mas o Jomon não ia conseguir, porque ele escolhe um e depois reseta o save pra colocar em outra casa. Tudo bem, ele faz outro save diferente de Smash. Aí ele libera todo mundo de novo, novamente, porque o Jomon ele gosta de perder horas e ficar conversando a mesma coisa, faz a mesma coisa no Smash. Então, joga 4 vezes o mesmo jogo. Veneno voando aqui agora, puta que pariu. Meu Deus, então, meu Deus, mas... Mas sobre o Byleth, a gente, assim, eu e o Lucas gostamos, o Mario aparentemente não? Não sei. Não, eu gostei, eu acho legal, eu acho que poderia ser melhor se tivesse os outros personagens, mas tá bom. Eu preferiria que ele, talvez, que nem o Lucas falou, fosse lançado no outro pack. Agora, no momento, eu acho que era hora de cumprir a saciedade das pessoas, né? Colocar um outro personagem. O que gera, pra mim, uma teoria da conspiração, que talvez eles tivessem tudo pronto pra lançar um determinado personagem, deu merda e eles adiantaram esse. Ah, é difícil. Eu acho bem difícil. Eu acho que o Byleth, eu não sei. Eu não sei se saiu alguma coisa falando sobre o Byleth. Mas eu tinha a impressão que o Byleth realmente, ele... tava mais pra frente, ou não tava, mas falando, ah, vai ter mais personagem, o Sakurai olhou e falou, ah, vai ter mais personagem, vou ter que fazer mais? Coloca o Byleth nesse, então. Eu quero trabalhar com o meu Fire Emblem. Não, eu acho que o Fire Emblem Three Houses vendeu muito pro Byleth não estar presente. Tal qual como Awakening, eu acho que ele atingiu uma nova onda de jogadores, sabe? Eu e o Lucas, a gente é a prova de que a gente passou a se interessar mais por Fire Emblem por causa de Three Houses, então... É injusto ele não estar presente no jogo. Eu acho que faltou um pouco mais de carinho. Eu acho que faltou alguma coisa do tipo... Ah, você usa muito arco e, sei lá... conforme a luta vai acabando, o arco quebra. Alguma coisa assim, do tipo... Ou você joga com o Byleth, aí o Byleth morre e você nunca mais pode jogar com ele. Caramba. Você coloca toque de 3 vidas, o Byleth só tem uma. Acho que faltou... Faltou uma mecânica. Faltou alguma coisa. Eu achei, por exemplo, o Hero de Dragon Quest tem um toque a mais de personalidade. Se é Byleth, Edelgard ou coisa, tanto faz, é só uma porra de uma skin. E como Treehouse você consegue jogar com todas as armas, aí é meio que óbvio que você tem que dar a possibilidade de usar os quatro. Então eu esperava mais, é só isso. Eu acho que com o personagem eu achei suficiente. O fato de você usar uma porrada de arma, meu, é um estilo de luta bem diferente ali já. O que eu não fiquei satisfeito foi a fase. Por mais que esteja bonita, eu não senti nada de muito diferente ali. Parece que até durante a Direct o Sakurai, isso aqui é uma parte reta que as pessoas vão brigar. Aí chega na última parte do mapa, isso aqui é uma parte que não tem nada. Eu fico, tá. Eu senti o problema nos modelos dos personagens, achei eles feios. Também, eles estão. Mas a gente tá vendo um bagulho de novembro, eu acho que eles... Melhor. Vai melhorar, provavelmente, né? Porque do Terry tá bem feitinho. Eu pensei, não é possível que eles vão fazer um negócio... Vão fazer downgrade modelo agora, porque não faria ainda. E com muito menos personagens do que King of Fighters tinha, né? É, exato. Então eu senti que no mapa faltou um capricho. Com o personagem eu tô bem satisfeito com o que eu vi. É que a gente já tem no Robin, a gente já tem a mecânica de quebrar de arma. Então acho que... Deixa lá ele com a arma infinita. Sim. Você perde, né, as coisas... Sim. Eu acho que o cenário tem um grande problema, e a gente discutiu isso no podcast de Fire Emblem. Se você ainda não escutou, a gente tem um podcast só de Fire Emblem Three Houses. É que, cara, o jogo sofre da falta de cenários, né? Garurumete é o lugar que você tá mais presente no jogo, e ele não é a oitava maravilha do mundo. A gente discutiu bastante isso, que ele é bem limitado, é um cenário... Mano, você sabe tudo que você tem que fazer, tipo, é uma Hogwarts com a quatro paredes, e acho que desse jeito está bem representado no Smash, de qualquer jeito. Não tinham que eles melhorarem, só se eles refizessem o mapa. Uma coisa que eu elogio muito é que eles botaram o guardinha no portão. Então, tá bom. Sim. O guardsman é importante. Quando ele citou aquilo, eu fiquei, meu Deus, parabéns. Gatekeeper não faz falta. E o Sakurai, eu lembro que eu comentei aqui, quando foi o lançamento do Terry, que eu queria ter visto o Sakurai sendo fanboy de Fire Emblem, porque a gente não teve essa oportunidade. Agora a gente teve. E realmente, ele colocando pôster, assim, né? Falando sobre mais o show do que sobre o personagem. Não, citando 17 jogos, pô. O que é Fire Emblem? Então. Ele falou lá, um jogo dramático, mano. Foi, tipo, é muito fanboy. E ele contando em binário, ele mostrou um lado de programador muito bizarro ali naquela hora, mas... E Cuphead. Verdade. É verdade, Cuphead é a DLC que podia ter sido anunciada e o... E temos o crossover de Smash com Altair em vez de Assassin's Creed. Achei muito bizarro isso. Mas eu gostei bastante do Cuphead. Tipo, eles simplesmente utilizaram todo o modelo, eles não adaptaram o Mii, né? Não colocaram, tipo, a sua cabeça com uma xícara. Foi o padrão Sans. Exato. É a música e o personagem. E o personagem, assim, de um modelo já. Eu acho o melhor jeito, na verdade, o melhor jeito de você colocar os personagens de eu acho que é esse. Eles só fazem isso, eles só pulam e atiram, né? E teria sido mais maneiro se fosse o último do Dante. Aí, assim, ia ser maneiro. Um mini Dante. E a gente também, no final, a gente teve o anúncio, porque, mais uma vez, só o Byleth, assim como o Terry, vocês já falam que tem mais personagens... Só no Byleth, então eles anunciam quantos são os personagens. E a gente agora vai ter 6 DLCs a mais que vão ser lançadas até o final de 2021, né? Então a gente tem mais ou menos uma a cada 4 meses, eles vão dobrar o tempo de espera dos personagens em relação ao primeiro Fighter Pass. O que vocês acharam disso? Né? Acho que $5 mais caro agora, né? Fica $30 americanos. O que vocês acharam disso? Que o show continue. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho até agora. Quem tá insatisfeito com o Byleth, tipo, mano, não invalida todo o trabalho que eles fizeram nos outros 4 personagens. São 6 agora, então você vai ter Smash até final de 2021. E olha só, isso também tá falando que a gente não vai ouvir mais falar de Smash Bros. Até lá, tipo, fora os DLCs, né? Eu tô falando de um possível novo jogo ou algum port pra um novo console da Nintendo, coisa do tipo, né? Qualquer maluquice que surgir na cabeça das pessoas. E outra... Possivelmente não vai ter mais Fire Emblem, a não ser que lance um novo jogo de Fire Emblem pro Switch, que provavelmente vai acontecer. Mas se eles usarem essa piadinha de espadachins, então a gente pode esperar mais coisa nova. Que pode aparecer, cara? Acho que se aparecer o Fire Emblem nessa, tudo pode indicar que pode aparecer Pokémon também no, nesse novo pacote, já que, tudo bem, teve personagem de Three Houses, vai ter personagem de Sword and Shield. Aí, no caso, eu chutaria um Cinderace da vida, porque ele tem mais pegada de Uta. E a gente tá no time do Rillaboom. Rillaboom? Ah, não, mano. Cinderace. Jeff, me ajuda. Tanto faz pra mim. Eu não gosto desses iniciais, eu quero que se foda. Mas eu acho que dá pra falar é o seguinte: o Sakurai tá com carta branca. Então pode ter DLC Pack 2, 3, 4, 5. Tudo depende do quê? Tudo depende da vontade dele de ficar dando aula. E fazendo videozinho de 30 minutos. Concordo. Mais ou menos. Então, acho que provavelmente esse vai ser o último dele. Que depois disso, acho que não tem pra onde ir. Ele já tá. Ele já tá fazendo o que ele gosta, que é o Sakurai, além de fazer os jogos, ele gosta de dar aula, de dar showzinho e de fazer piadinha. Então, Smash Ultimate tá proporcionando isso pra ele, então o show vai continuar até o professor se aposentar. E de novo, as escolhas dos personagens é a vontade dele de dar aula, é a matéria que ele quer dar. Então, eu não sou amigo do Sakurai, então eu vou errar muito, então aí vocês que gostam do Sakurai, procurem os gostos deles e chutem as previsões para os próximos, personagens de Smash. Aí que eu só vou concordar, porque eu não gosto tanto dele assim, como pessoa. Nossa, você nem conhece o cara já. Toby Fox é o próximo personagem. Toby Fox. É tipo Kojima, né? Ele coloca os amigos dele, né, nos jogos. Ainda bem que o Sakurai ainda não faz isso. Não. Mentira, o Snake é isso. Ele é o amigo Kojima como personagem. Não, você vai ver só, o próximo pack de personagens é só Midas amigos dele. E agora vamos para a sessão Jogo Rápido, onde discutimos as notícias da semana de forma rápida. A primeira notícia é que o McLanche Feliz trará novos brinquedos de Pokémon no dia 22 de janeiro. Esse eu não faço questão. Eu também não, hein? Eu acho que eles pecaram muito desde que eles lançaram. Acho que os primeiros Pokémon que eles lançaram da versão do Pikachu, Tepig e companhia, que os miniaturas estão ficando piores. E agora essas, tipo, mano, de disparar tazinho, tudo bem, pra criança é divertido, mas para os adultos aqui que querem comprar só o brinquedinho, eu achei bem, né? A qualidade desses brinquedos, até no Japão, que eu esperava alguma coisa melhor, nossa, é muito feio. Eu não comprei, sei lá, nem do Pokémon, nem do Mario. Sempre fui no McDonald's e passei reto, velho, porque esses brinquedos estão ficando horrorosos. Ó, vamos falar que no Japão você tem o melhor do lado. Aqui no Brasil... Do lado não tem nada. Tem um pedido do lado. Você vai na Sogo Plaza e você compra os bonecos com sei lá, mano. Não posso falar. Eu tenho medo de falar qualquer tipo de doença que vai ser. Pikachu de Chernobyl, pronto. Pode ser. Eu ia falar do Goku, mas pode ser o Pikachu, então. E eu odeio esses brinquedos McDonald's e passo reto. Nova atualização de Smash inclui Spirits de Astral Chain. Não vai ter personagem de Astral Chain. Praticamente matou a chance mesmo. Então se juntou ao time do Resident Evil. E eu fico chorando no meu desejo. O jogo vendeu bem, vai ter Astral Chain 2, aí eles colocam. Primeiro episódio de Pokémon Twilight Wings está disponível no YouTube. Eu achei bonito, porém eu acho que eles usaram muito defeito 3D. Me pareceu um pouco estranho. Se fosse um pouco mais chapado, se fosse mais parecido com Generations, eu acharia mais legal. Eu gostei, curioso pra ver o próximo. Também tô bem curioso pra ver o próximo. Eu vi em inglês e achei uma merda a dublagem, infelizmente. Mas, achei legal ver, assim, um Pokémon com uma pegada, não sei, um pouquinho diferente. Criança no hospital, sabe? Parece que ela tem um problema lá. Novos detalhes do DLC de Fire Emblem Three Houses. Ashen Wolves é uma nova casa disponível. Então é o Fire Emblem Four Houses agora. Vai ser uma side quest que, pelo que falaram, não vai ter informação traduzida, né? Não é tão oficial assim, mas não vai ter a parte da escola. Você vai passar os capítulos e as lutas com o time já pré-formado. Então, vamos ver. Eu comprei o DLC, eu vou jogar. Caramba, o Jeff é o sonho dele. É um save novo? Ou você usa, sei lá, Você, eu acho que deve ser igual os DLCs de Fates, que aí você tá dentro do seu save, aí você deve escolher algum lugar pra ir pra essa história, e você vê essa história com personagens com nível fechado já. Então, por exemplo, você tá no final do jogo, dane-se, você vai estar com outros personagens. Chutaria isso. Então pode ser alguma coisa interessante, e eu não sei se dá pra dizer isso, mas eu comprei esse DLC físico, porque tem o cartãozinho, não sei. E eu nem reparei que tinha um lobo na capa. Eu simplesmente ignorei. E tava claro que era uma quarta casa. A gente compra e nem repara nesses detalhes. Mas, de novo, os elefantes verdes não vieram. Então eu tô muito puto. E eu vou pensar se eu compro agora esse DLC, porque antes disso era um negócio meio Byleth de saia e não sei o que. Vale a pena. Sempre válido. E aqui estamos nós no que seria a sessão de interação com o ouvinte, porque a principal não existe mais, mas a gente vai continuar anunciando que a gente ainda vai comentar os comentários que vocês deixaram em nosso site na página do último episódio, em um novo podcast, que é o podcast de baixo orçamento sobre games e outras coisas, não é isso? Eu acho que é. A gente deu o nome, e tá sendo isso até agora. Inclusive, a gente não decidiu o nome desse podcast, mas é um podcast, se você ainda não ouviu a primeira versão que a gente lançou na semana passada, é o podcast onde a gente vai discutir os comentários de vocês com um maior detalhe, a gente não vai se limitar tanto ao tempo, enfim. Só que ele tem um porém, que ele é sem edição, a gente simplesmente tá lançando os arquivos brutos, então talvez você estranhe um pouco, mas por causa disso a gente gostaria muito de ouvir o feedback de vocês, o que, que vocês acharam do episódio, né? Como que vocês acham que talvez devesse voltar ao formato antigo, enfim, comentem. E também comentem deste episódio que vocês ouviram agora na página do episódio em nosso site, falando tudo o que você achou, o que, que você achou da apresentação do Direct do personagem do Byleth, e também de se você jogou o Tokyo Mirage Sessions ou qualquer outro assunto que você queira discutir, se você quer fazer uma pergunta para a gente, mande que nós leremos no podcast sobre comentários. E terminamos aqui o Fire Emblem 3. E para alguém perguntar, respondendo o Sakurai, o que é Fire Emblem, ele vai falar, é a religião secreta do Sasa 64. E do Sakurai. E não tão secreta assim. Esse foi mais um Nintendo A3. Não deixe de curtir nossos perfis sociais e assinar o nosso feed para não perder o próximo episódio.